Ele não deixou comigo uma história famosíssima, está lá, Lucas 19, no versículo 1. Vê se você achou aí, bota no telão para mim. Jesus entrou em Jericó e ele atravessava a cidade. Vai. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, eu quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Lá no versículo 6, versículo 7 diz assim, vê se a sua Bíblia é igual a minha aqui. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, um publicano, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorqui alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então Jesus disse: houve hoje salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Diga graças a Deus. Nós estamos falando em dezembro, agora nós vamos entrar, esse é um ano de restituição para nós. 2014 é um ano de restituição na América Latina. E ainda que o ano esteja acabando, você pensa assim: pastor, será que Deus ainda pode fazer alguma coisa na minha vida? Faltam 29 dias, 30 dias para acabar o ano. Eu vim aqui dizer para você, querido, Deus ainda pode restituir muita coisa na tua vida em 30 dias. Deus pode restituir fazendo milagres e prodígios na tua vida em 30 segundos. Se glória a Deus, um monte de homem também. Então vou repetir. É o mesmo Deus que faz o milagre hoje aqui na sua vida. E eu tenho convicção, a gente vai falar nesse mês de dezembro todo, vamos falar sobre restituição. Vamos trazer um equilíbrio sobre restituição. Eu quero falar sobre isso antes de fechar esse ano. E todos os pastores que aqui subirem para pregar, vamos falar sobre restituição. Eu tenho convicção, hoje eu quero começar falando sobre isso. Eu tenho convicção de que a primeira coisa que Deus quer restituir em nós é a nossa visão. Sim, amém. Restituindo a visão. Você pode ver que a visão está embaçada. Até o final do culto vai dar para ver. Deus quer restituir em nós, em primeiro lugar, a nossa visão. Ainda mais esse ano, foi um ano tão, é um ano tão turbado, é tão difícil olhar para 2015 e ver alguma coisa interessante. A maioria de nós olha para o próximo ano e diz assim: meu Deus do céu, metade da população, quase a metade da população, não queria o governo que a gente tinha nesse ano. Você pode até, pastor, mas eu votei, você vai falar de política, não vou falar disso. Eu só estou dizendo que existe no nosso meio, no meio da metade do povo brasileiro, uma insegurança, uma coisa do tipo assim: o que vai vir aí? Olha para o Deus e diga para esse 2015, vai ser o melhor ano da nossa vida. Irmão. Vai ser o melhor ano da nossa vida. Eu conheço muita gente com potencial em Deus, mas que está vivendo abaixo daquilo que podia viver, simplesmente porque não está percebendo que tudo que o diabo quer fazer é embaçar a nossa visão. Eu já disse isso aqui várias vezes na igreja, você sabe muito bem disso. O diabo não pode tocar a nossa vida. Nenhum amém. Ninguém disse amém. Meu Deus, obrigado. O diabo não toca na minha vida. O diabo não toca na nossa vida. A Bíblia diz que é de Deus, o maligno não toca, irmão. Ou tu crê nisso ou tu não crê. O diabo não pode. É por isso que ele vai tentar embaçar a nossa visão. Como eu já disse aqui uma vez, ele vai tentar tirar a gente do foco, embaçando a nossa visão. Diga aí para o teu amigo que está do lado, a pessoa mais cheirosa que estiver perto de você, por favor, não fale com quem está fedendo nesse momento. Diga para a pessoa mais cheirosa perto de você, diga assim: irmão, o diabo está focado no projeto de embaçar a tua visão em relação ao futuro que Deus tem para você. Esse é o foco do diabo. O propósito é embaçar a nossa visão para a gente não enxergar o futuro que Deus tem para consegue viver o amanhã se eu não consigo enxergar ele? Aí o hoje vira uma desgraça. É por isso que tem muita gente que no dia que está vivendo briga, arruma confusão, arruma contenda, arruma guerra, conflito. É por isso que a gente é assim, o ser humano, a raça, sem Deus a gente está lascado. Verdade. Não é verdade, Ariel? Sem Deus a gente está lascado. A gente não consegue ver perspectiva do futuro, então a gente faz as maiores atrocidades hoje, acabou. Ah, não sei se eu vou viver amanhã mesmo. Eu estou vivendo intensamente, pastor. Estou pegando 5, 6 de uma vez só. Ah, esse summer camp vai ser maravilhoso. O diabo sabe que se você não consegue ter uma perspectiva, se você não consegue ter uma visão de onde Deus quer te levar, ele já conseguiu te paralisar, meu filho. O diabo sabe. Se o diabo sabe, se ele consegue embaçar o... Meu irmão do céu, onde que eu vou? Deus do céu, cadê o senhor? O senhor está vendo o que está acontecendo comigo? Alguém já fez isso aqui, com certeza. Deus do céu, qual é o próximo passo, Deus? A gente começa a desanimar, começa a esfriar, a gente não sabe o que vem pela frente. O grande mestre Miles Moore, que morreu recentemente, ele diz assim, a frase dele, ó, diga comigo assim, visão é a capacidade de enxergar além do que os olhos são capazes. Visão é a capacidade de enxergar além do que os olhos são capazes. Visão é caminhar com fé, é caminhar com certeza. Ter uma grande visão não é um privilégio de gente grande. Com a história de Zaqueu, ter uma grande visão, a gente percebe que não é um privilégio de gente grande, de gente importante, de gente famosa, de gente que... Não, ter uma grande visão não tem nada a ver com isso. E é sobre isso que eu quero falar hoje. A gente não é necessário você... Às vezes a pessoa pensa assim, não, mas está acontecendo com eles porque eles são filhos de fulano. Não acontece com ele porque ele tem uma, né, uma sobrinha com dinheiro e tal. Eu já contei isso aqui uma vez, já contei aqui na igreja, de uma jovem que morava na favela em frente à Lagoinha de Belo Horizonte, que me procurou, paupérrima, e ela falou para mim chorando, falou, olha para mim, pastor, Deus me deu um sonho. Deus colocou no meu coração que eu seria uma médica e eu ia passar na faculdade federal. Ela falou assim, eu vou prestar o vestibular e eu vou passar. Eu vou ser médica e eu vou mudar a história de toda a minha família. Eu falei, é de gente assim que o mundo precisa. Aí eu orei com ela, semanas depois, sei lá quando saiu o resultado, volta vestido com o patrão na mão, terceiro lugar na Universidade Federal, lá de Belo Horizonte. Terceiro lugar. Olha para o teu vizinho e diga para ele assim, queridão, você não está entendendo. Deus é o maior interessado em restituir a sua visão. Ele vai fazer aquilo. Ele vai fazer aquilo. Você pode levantar? Anote as lições que a história de Zaqueu tem para nós. Primeira lição que eu anotei aqui. Zaqueu nos ensina que quem tem visão de Deus não se intimida com as limitações. Quem tem visão de Deus não fica limitado, não fica paralisado por causa das suas limitações. Ah, pastor, mas eu não sou filho de fulano. Ah, pastor, mas eu não entendi, mas eu não tenho oportunidade. Ninguém me dá chance, ninguém me ama, ninguém me quer. Ah, treva do Egito, leva Jesus uma treva dessa. Zaqueu nos ensina de que ele era pequeno, mas a visão que ele tinha era grande. Ele queria ver Jesus e ele fez de tudo para ver, inclusive subir numa árvore. Às vezes a pessoa arruma dificuldade para tudo, para se relacionar com Deus. Arruma dificuldade para tudo. Pastor, eu vou sair da igreja. Então, por quê, irmão? Porque, assim, eu não sei. A pessoa, se você for tocar, a pessoa nem sabe por quê. Conhece alguém assim? Ah, não sei, assim, tá falando pra caramba hoje. Vai falar muito aí. Que houve, filho? Mas você tava tão apaixonado, você tava tão empolgado, você tava, ai, pastor, não sei, assim, uma coisa, ai, não sei o que é. Sabe o que é isso aí? O diabo embaçou a tua visão. Você estava botando, você estava arrebentando, buscando, apaixonado por Deus, avançando, quase alcançando talvez o maior propósito de Deus para a tua vida. Aí o diabo embaçou a tua visão, você, ah, eu não consigo. Eu não nasci com isso, não. Mas Zaqueu foi diferente. Jesus vai passar aqui, eu quero ver Jesus. Jesus vai estar aqui, eu quero tocar em Jesus. Jesus vai estar aqui, eu quero ir até ele. Jesus vai passar por aqui, eu quero Jesus. Cadê Jesus? Eu vou ver Jesus. Mas tem uma multidão na tua frente, é difícil chegar lá, é difícil falar com ele. Eu vou subir na árvore, eu só preciso ver ele. Acabou. Zaqueu sobe na árvore, pequenininho. Lá de cima, Jesus vê ele. Então, a sua limitação nunca pode ser um impedimento para Deus te ver. Quem sabe é a sua limitação que vai te levar a lugares tão altos que Deus vai poder te chamar de lá. Olha o que Deus diga para esse irmão: usa essa limitação ao teu favor, vai, meu filho. Fala para ele: usa essa limitação ao teu favor. Se preciso for, sobe na árvore. Deus é poderoso para te enxergar onde você estiver. No meio do limite é que muita gente para. Quando você desiste por causa das suas limitações, nem Deus pode fazer nada. Nem Deus. Você desistiu. Você quer uma coisa que eu fico triste? Eu sou pastor há 7 anos. 7 anos que eu sou pastor. Eu tenho 32 anos. Eu fui consagrado a pastor com 24. Eu tenho 7 anos que eu fico triste, cara. Eu vejo pessoas que, rapaz do céu, mas eu percebo que elas se afastam de Deus exatamente por causa das limitações, quando na verdade são as limitações que deveriam nos aproximar de Deus. Eu quero andar com Deus, principalmente você, porque eu sei que se eu não andar com Deus eu estou lascado. 5 é verdade, eu vou repetir. Eu, Felipe, pastor evangélico, casado com a Mariana Valadão das Galáxias, faço questão de andar com Deus, porque eu sei que se eu não andar com ele, eu estou lascado. Eu não ando com ele porque eu sou bom, nem ando com ele porque eu estou. Agora, meu Deus, agora pode andar comigo, fica à vontade. À vontade entre mim, Jesus, aleluia. Pegue na minha mão, Jesus, receberá o seu poder e virtude do alto. Não, filho, esquece isso. Eu ando principalmente por causa das minhas limitações. Porque são nas minhas limitações que ele faz o poder dele se aperfeiçoar na minha vida, entrar e trazer o milagre que eu preciso. Então, hoje à tarde eu estava meditando nessa palavra. E Deus falou um negócio tão forte comigo. Eu falei, gente, é verdade. E eu escrevi: a religião é a desgraça humana que afasta a gente necessitada de Deus e aproxima a gente acomodada com Deus. Ai, falei. Olha aqui, vamos ler junto comigo. Essa equipe da mídia está demais hoje. Aleluia. Vamos ler junto comigo, vai. A religião é a desgraça humana que afasta a gente necessitada de Deus e aproxima a gente acomodada com Deus. As igrejas no Brasil estão cheias de crente acomodado, tirando do meio do povo de Deus e tirando da presença de Deus gente que tem necessidade de Deus para satisfazer a nossa acomodação espiritual. Gente que não quer mais nada com a presença de Deus, gente que não quer nada com a glória de Deus, gente que quer marcar a nádega na cadeira da igreja. Falei, acabou, rasguei com tudo. Eu estou à raiva de gente acomodada, irmão. A presença de Deus é real nesse lugar. Deus está aqui nesse lugar. Ele pode e quer fazer um milagre na nossa vida. Não se acomode com a presença de Deus. Não faça disso aqui um lugar qualquer, não. Pelo amor de Deus. Se você veio para cá para fazer desse lugar um lugar qualquer, volta para Iaco que você estava antes. Mas se você diz assim: pastor, eu preciso de Deus, pastor. Eu sei o tanto que eu estava vazio, eu sei o tanto que eu estava frio, eu sei o tanto que eu estava desanimado, eu sei o tanto que eu estava longe de Deus. Se é assim que está teu coração, Eu digo para vocês que estão aqui, se algum líder da igreja um dia te afastar de alguma maneira, ou você se sentir rejeitado por algum líder da igreja, de alguma maneira, pelo que você é, pastor, falando, só porque eu não sou perfeito, pode vir falar comigo, eu vou fazer um corredor polonês aqui, seja quem for. Quem que sou pastor da igreja? Eu quero que você esteja aqui na nhaca, na podridão, não estou nem aí. Amém. Está falando. É aqui que Deus vai nos lavar, irmão. É aqui que Deus vai mudar a nossa vida. É nesse lugar que Deus vai mudar a nossa história. É quando a gente se reúne que Deus muda a nossa vida. Não é longe, Deus, é perto dele. Não é longe. Mas se alguém for perfeito, toma à frente da igreja, então. Se tiver algum imperfeito aqui, pode tomar à frente da igreja, eu te passo tudo a chave, o que você quiser. E nem eu sou perfeito. Tá bem. Glória a Deus. Quem tem visão, Jesus, eu estou aqui. Não se intimida com as limitações. Você pode dizer isso para o teu vizinho, diga para ele assim: não se intimide com as suas limitações. Se intimida. Zaqueu queria só olhar para Jesus, mais nada. Zaqueu só queria ver Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando Deus restitui a nossa visão, a única coisa que a gente quer é olhar para Jesus. Eu vou repetir. Quando Deus restitui a nossa visão, a única coisa que a gente quer é olhar para Jesus. Está acontecendo barulho de irmão também, eu quero olhar para Jesus. Ah, você viu como é que é aqui? Ela amanhã é igual todas as igrejas. E é mesmo, quando você entrou ficou muito pior. Eu quero olhar para Jesus. Igual todo deserto, tá vendo aí? Exato! Era bom, você chegou, lascou tudo. Mas depois da sua mão, diga assim: eu quero olhar para Jesus, irmão. Diga a Deus, restaura a minha visão. Que eu quero olhar para Jesus. Amém? Segunda coisa que acontece com quem tem visão de Deus: quem tem visão de Deus enxerga além de si mesmo. Zaqueu nos ensina isso. Zaqueu viu que quem estava ali na sua cidade não era um profeta apenas, não era um mestre, mas era Jesus, o Messias. Ou seja, quem tem uma grande visão é sempre otimista, é positivo. Jesus está aqui, cara. Jesus está aqui. Jesus está nesse lugar, Jesus está na tua vida. Jesus, antes você era do mundo, ou estava no pecado, sua vida era mais ou menos. Você acha que sua vida vai ser ruim com Jesus? Você está louco? Otimismo zero. Você entregou tua vida para Jesus, hein? Fica tranquilo que o resto agora ele garante para você. Bota na conta dele. Algumas coisas estão acontecendo, é lógico, com a maioria de nós aqui, coisas estão acontecendo. Que tipo de coisa? Coisas estão acontecendo. Antes você não tinha se posicionado contra o pecado, você acha que o diabo está feliz por causa disso? Hoje que você se posicionou contra o pecado, você está achando que o diabo está batendo palma? Não, coisas estão acontecendo, o diabo está furioso, está revoltado. Antes você era um filho horrível, você era um marido desgraçado, você era uma mulher, só Jesus na tua vida, fedorento em casa. Agora Jesus entrou, ele chega em casa, você está arrumadinho, você está se preparando sempre melhor, está entendendo? Antes tu era um marido grosso, que morango, como é que você está melhorando? Hã? Até você está se aguentando? E quando a gente é ruim, nem a gente se aguenta. A gente olha para o espelho e fala: morre desgraça, não aguento te ver. Agora, como é que a nossa vida está melhorando, irmão? Quem tem uma grande visão sempre é otimista. Certo, eu vou conseguir, vamos avançar, vamos lá. Zaqueu foi isso. Zaqueu era cobrador de impostos. Já preguei isso aqui na igreja. Era a pior profissão daquele tempo. Era das profissões mais rejeitadas daquele tempo. Ninguém gostava. Até hoje não era. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com este século, Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme pela renovação da tua mente, para que você seja capaz de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, seja otimista. Deus está projetando e planejando coisas boas, agradáveis e perfeitas para você. Pastor, você consegue ter uma perspectiva de 2015? Eu consigo. Eu tenho três perspectivas de 2015. 2015 vai ser bom. 2015 vai ser agradável. E 2015 vai ser perfeito. Tá, eu vou repetir, eu acho que a galera da galeria aqui está mais feliz. 2015 vai ser bom, vai ser agradável e vai ser perfeito. Segura, segura, segura. Olha para três pessoas perto de você e diga assim: 2015 vai ser bom, agradável e perfeito. Vai ser, vai ser. Não importa o que o diabo disse, não importa o que a economia diz, não importa o que o governo diz, não importa o que o jornal diz, eu e você estamos andando debaixo da bênção de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha para o teu vizinho e diga para esse meu irmão: tudo que Deus faz é bom. Anima teu coração, porque o que está vindo aí é da mão de Deus, é bênção de Deus, é maravilhoso. Em nome de Jesus, deixa Deus restituir tua visão. Deixa Deus restituir tua visão, irmão. Ah, pastor, mas eu estou com medo, estou com medo. Traga essa praga desse medo para lá, mano. Fica com medo, medo. Eu não te escuto mais. Você não me leva nada. Vou cantar esse louvor na igreja hoje. Medo, eu não te escuto mais. Você não me leva nada. Escuta bem, escuta bem. O cara ouve o flauzino cantando isso. Presta atenção. Não consegue ter fé nem ouvindo o flauzino cantando. Não para a igreja. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol? Quem é o sol da justiça? Então, aí a gente aprende a terceira lição. Quem tem visão, aprende a terceira lição. O terceiro aprendizado aqui com o Zaqueu. Quem tem visão, olha na direção certa. A Bíblia diz que Zaqueu, Jesus está passando aqui? Jesus está passando aqui? Então eu vou procurar um lugar para olhar para ele. Quem tem visão, olha na direção certa. Você está olhando para onde? Aonde você está esperando enxergar o milagre de Deus para a tua vida? Para onde estão os seus olhos? Onde você aponta os seus olhos? Lembra de Judas? Judas olhou para a direção errada. Por isso que ele se enforcou. Judas poderia ter tido, a gente ouviu o pastor pregando aqui, Judas poderia ter tido o mesmo caminho de Pedro. Ele negou a Jesus da mesma maneira que Pedro negou. A diferença é para onde que eles estavam olhando. Pedro estava olhando para Jesus. Glória a Deus. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Os dois fugindo, olhando para o caminho contrário. Jesus mandou ele para lá e eles foram para cá. Para onde você está olhando? Tentar resolver as coisas, tomar uma decisão sem Deus, é a decisão mais errada da tua vida. Andar sem Deus é caminhar no escuro sem lâmpada. É caminhar no escuro sem luz. É correr a vida sem direção. Corre, corre, corre. Mas não sabe nem para onde está indo. Corre como maluco. Como é que você está rapando? Eu estou. Corre, mas não tem direção. Não tem rota, não tem rumo, não tem caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha para o teu vizinho e diga para ele assim: Deus quer restituir a rota da tua visão. Fala isso para alguém, diga: Deus vai restituir a rota da tua visão. Chega de procurar na direção errada. Fala para ele assim: olha para Jesus, coloca os teus olhos em Jesus. Jesus! Eu não tenho uma historinha muito ridícula. Como é que acontece todo dia? Renan, quando dois garotos saíram de casa e viram cocô de cavalo no chão do quintal. Eles saíram de casa e viram cocô de cavalo no chão do quintal. O pessimista disse assim: ai, que desagradável, que mau cheiro, que sujeira. O outro, o otimista, disse assim: que maravilha, ganhou um cavalo. Aplaude que eu aposto que você quiser. Que na hora que eu falei dos dois, você pensou: eu seria do fedor. Ah, com certeza. Minha mãe, se veio aqui, ela já tinha até batido no cavalo. A placa só serve para sujar a vida. Gente com visão não coloca o olho no cocô, coloca o olho no cavalo. Pastor, mas que palavra reveladora! Ah, meu Deus, você não sabe de nada. Bota essa frase no teu Instagram, né? Estragando. Mas não coloca no nome embaixo, não, pelo amor de Deus. Ainda bem que não filma, não. Pastor, por que não filma o cudu? Pode? Senão estava lascado. A ordem dos pastores do Brasil tinha excluído. Que coisa mais clara do que essa? Como é que eu posso ser mais simples e mais claro para você, para falar de Deus? É, gente. Quarta coisa que a gente aprende com Zaqueu, eu já estou terminando, é que quem tem visão de Deus investe naquilo que toca o coração de Deus. Olha o que diz o versículo 8. Bota na tela o versículo 8. Quem tem visão de Deus investe naquilo que toca o coração de Deus. Zaqueu, Deus não disse, Jesus não disse nada para ele. Jesus só pediu para jantar na casa dele, só pediu para entrar. Quando ele sentou na mesa, olha o que ele fez. A Bíblia diz: Zaqueu levantou e disse: Senhor, olha, Senhor, eu estou dando a metade do que eu tenho para os pobres. Olha que bonito. Aí depois ele diz: e tem outra, se algum dia eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Quem tem visão de Deus investe naquilo que toca o coração de Deus. Zaqueu sabia que tinha alguma coisa que ele tinha que fazer. Tinha alguma coisa que dependia, eu tenho que fazer alguma coisa. Quando Deus é tudo na nossa vida, as coisas não têm tanto valor mais sobre nós. Glória a Deus. Quando Deus é tudo, repetir, na nossa vida, as coisas já não têm tanto valor mais sobre nós. Eu posso ter as coisas, sim ou não? Acho que eu posso. Eu oro que você tenha bastante. Eu oro que você tenha casa de praia. Eu oro que você tenha barco. Tudo que você me emprestar. Se você recebe, diga amém. Aí você liga para o pastor. Pastor, deixa eu te falar. Comprei uma casa do João Fernandes. Aleluia. Comprei uma casa ali na Ferradura. 5 pessoas estão recebendo. Amém. Comprei um barco, um iate lindo, pastor. Receba. Os irmãos são brincadeira, né? É mais fácil comprar uma casa ou um barco? Eu falei da casa, o pessoal, amém. Eu falei do barco, oh, aleluia! Pega a casa primeiro, irmão, é mais fácil. Eu só falava avião aqui, eita, aleluia! Pega a casinha primeiro, vai devagarzinho. Eu posso ter as coisas sim ou não? Sim! As coisas que não pode me ter. Quando Deus é tudo na nossa vida, as coisas já não têm tanto valor quanto tinham antes. O que tem mais valor é amar a Deus, é servir a Deus. Terça-feira à noite, você podia estar em casa agora, Você podia estar à toa agora. Você tá, tem gente que saiu direto do trabalho, você podia estar indo para cá descansar, tomar um banho. Mas você veio para cá, sabe que você está aqui? Porque você ama a Deus. Você está aí porque você ama a Deus. Você ama Deus. Nós estamos aqui, a Gabi está aqui, ela botou na agenda dela, está aqui hoje porque ela ama Deus, ela ama essa igreja. Eu estou aqui porque eu amo a Deus, eu amo esse lugar. Nós estamos aqui porque amamos a Deus. Irmão, Deus vê essas coisas. Deus vê. Olha para o Deus e diga assim, Deus está vendo, irmão. É nessas horas que a gente sabe, que a gente tem a certeza que se a gente tem alguma coisa, ou que se a gente está em algum lugar, foi a mão de Deus que nos colocou lá. É quando eu começo a multiplicar o que Deus tem me dado. É aí que Ele começa a restituir mais ainda na minha vida. Quer ver uma coisa? Você ama a obra de Deus? Você ama a obra de Deus ou não? Você ama o reino de Deus? Sabe por que vocês olham para mim aqui e nunca me viram gastar 40 minutos para pregar sobre dízimo e oferta? Não é porque não é importante, não. É importante. Mas eu quero nessa lugar gente que entende e ama a obra de Deus. Que ama. Eu quero ao meu lado as pessoas que amam a obra de Deus. Que eu não preciso ficar manipulando com palavra, não. Você ama tanto a Deus que eu não preciso nem pedir. Coração desprendido, você está para Deus. Você serve a Deus, você ama. Pastor, eu quero dar minha casa, meu carro, minha vida, minha família, meu filho. Leva meu filho também, leva esse trampo para lá. Sim ou não? Sim. Ele pega 40 minutos falando aqui de dinheiro. Podia perder 40 minutos. Mas nós estamos levantando uma geração que ama a Deus. Que entende que a obra de Deus também precisa de dinheiro. Por isso que a gente está desprendido. Yes. Olha o termo, nossa resenha vai falar assim, eu amo, tá. Abençoar. Rio de Janeiro é perigoso falar assim, você vamos abençoar. As risadas irônicas, eu conheço. Satanás do inferno, amarrado. Olha o que diz Deus assim, eu amo abençoar. Eu amo abençoar as coisas de Deus. Aí fala assim, que, ó, se a pessoa estiver possuída do diabo, ela fica com raiva. Fala assim, ó, eu amo abençoar. A pessoa, quando ela está demorando, ela fica com raiva. Fora disso, só fala. Quando a gente é livre, a gente vê alguém falando isso e fala, eu também, vou procurar uma pessoa. Cadê? Vou procurar uma pessoa. Quem que não vai abençoar? Vou procurar alguém para abençoar. Vou procurar alguém para ajudar. Sanhaca de religiosidade no nosso meio. Jesus olha e diz, quando a gente tem esse coração assim, é tão poderoso, o coração desprendido, é tão poderoso que o versículo 9 diz que Jesus disse assim, olha o que Jesus disse, agora, nesse momento, chegou a salvação nessa casa. No momento em que a gente se desprende do mundo natural, das coisas materiais, das coisas desse mundo, e a gente se conecta às coisas de Deus, a salvação entra na nossa vida. A salvação entra na nossa casa. Está desprendido, irmão. Está desprendido. Eu estou leve. A boleta chega, você olha para ela e diz, você não me domina nada, isso. Vou te pagar essa semana. Está entendendo? A conta chega, você não me domina nada. Antigamente você ficava desesperado. Perdia a paz, batia na mulher, batia no homem, brigava, confusão, guerra. Ligava para os filhos. Agora, a gente olha para a vida e diz, o Senhor é meu pastor. E nada me falta. Ele cuida de mim. Vamos correr aqui. Quem tem visão de Deus investe naquilo que toca o coração de Deus. Eu estava hoje à tarde preparando essa mensagem e Deus falou muito forte no meu coração que teriam pessoas aqui hoje que desistiram de investir até nos sonhos que Deus colocou no coração. Quantos sonhos Deus já te deu, quantas coisas Deus já te colocou na tua mão, quantas coisas que Deus te deu, te entregou. E por alguma circunstância da vida você desistiu de investir nele. Você parou de investir nele. De repente pode ser uma faculdade, pode ser um trabalho, pode ser um projeto que Deus te deu, pode ser alguma coisa para fazer na igreja, pode ser algo para fazer por alguém. sonhos e projetos que Deus colocou no teu coração, você, por alguma circunstância da vida, desistiu de investir. Sabe o que Deus falou para mim hoje? Olha o que Deus mandou dizer para você hoje. Não é caro para Deus investir nos teus sonhos. Eu vou repetir. Não é caro para Deus investir nos teus sonhos. Caro é você morrer sem nunca ter vivido os sonhos de Deus. Nunca foi caro para Deus investir no teu sonho, pastor, mas vai dar um trabalho para Deus, pastor, deixa para lá, isso é muito caro, isso é muito caro. Nunca foi caro, é você viver a tua vida inteira, estragar a tua vida inteira, passar a tua vida inteira fazendo o que você acha que é bom para você. E Deus estava dizendo, morreu sem nunca ter vivido os sonhos que eu tinha para ele. O silêncio da morte agora. Você mesmo já olha do inferno. Você vai olhar para três pessoas agora, vai pegar na mão da pessoa mais bonita que vai perto de você. Olha para ele e diga assim: meu irmão, comece a investir nos seus sonhos. Deus vai investir nos sonhos e projetos que você já tinha até engavetado, deixado de lado. Chegou a hora de renascer para as coisas de Deus. Chegou a hora de renascer para os projetos que Deus colocou no teu coração e você nem acreditava mais. É. Ai, Jesus, não gosto de jovem por isso, né? Que jovem. Amanhã você com a minha mãe falou, parti, já foi. Ora, desengaveta aquele projeto que Deus tinha te dado. Olha para ele assim, pega ele e fala, é hoje, meu filho. Deus falou comigo hoje na igreja. Tira a poeira dele. Quem te deu esse projeto? Foi Deus? Tira a poeira dele. Bate bastante. Olha para Deus e diz, Deus, está aqui. Foi o Senhor que me deu esse projeto. Eu engavetei porque eu não acreditava mais nele. Eu engavetei porque eu desviei, porque eu desanimei, porque eu esfriei. Mas Deus está aqui. Eu vou viver a minha vida inteira para honrar o teu projeto, para honrar a tua visão em mim. Quando a nossa visão é restituída, das galáxias terrestres, das interestelares. Eu digo para você, tudo que eu sonhei até hoje eu realizei. Pastor, tudo é assim, 90%. Essa igreja, eu sonhei com esse lugar. Eu sonhei com você. Eu sonhei com a minha esposa. Eu sonhei com a vida que eu tenho hoje. Eu sonhei em ver pessoas que há 15, 10 anos eu não via mais, que estavam desviadas, desanimadas. Eu sonhei em vê-los aqui na igreja. Quando eu vim para cá, eu sonhei. Eu falei, cara, imagina se fulano voltar, imagina se meu filho estiver lá. Imagina, irmão, você faz parte de um sonho. Você faz parte de um sonho. Deus sonhou com você e colocou isso no meu coração. Deus quer responder a tua visão hoje aqui. O que o diabo fez você? O que Deus trouxe aqui hoje que encerrou os teus olhos? Essa foi Deus te mostrar. Deus, o que foi embaçado nos olhos? Como que eu não enxerguei que era Satanás tentando me parar? Quando a nossa visão é restituída, mesmo que uma multidão inteira de respostas para Deus, a gente percebe ela. A gente permanece firme nos sonhos dos projetos. Quando Deus destruiu a nossa visão, nada nos tira o foco, o objetivo claro que a gente quer alcançar. 6, eu vou terminar agora. Lucas capítulo 6 foi a mensagem mais dura de Jesus. A mensagem, você quer ouvir um discurso para quebrar com tudo? Lucas capítulo 6. Jesus começa a pregar, ele multiplica os pães. Depois que ele multiplica os pães, a Bíblia diz que ele chega aos discípulos, a multidão que estava lá e disse assim: ó, vocês só estão me seguindo por causa dos sinais. Olha Jesus, cara, bonzinho, maravilhoso, misericordioso. Jesus começa a pregar e diz assim: olha, sabe que vocês estão felizes? Porque eu fico pego hoje que eu vou fazer coisa na vida de vocês. Jesus começa a descer a rica e ele diz: olha, vocês só me seguem por causa dos sinais, só pelo que eu posso fazer por vocês. Aí alguém, algum louco perturbado da vida, levantou e encarou Jesus. Moisés orou, choveu, desceu um pão do céu. Moisés orava e as coisas aconteceram. Jesus falou: sou maior que Moisés. Glória a Deus. Jesus disse assim: Moisés orava e desceu um pão do céu. Aí Jesus disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O maluco levantou: Jesus, olha aqui, eclesiasticamente eu vou pregar. Jesus passou olhando para ele: 30 anos, Jesus tinha 32, nessa época. 32 e 7 meses, como é que eu tinha idade. Jesus começou a descer a rir, ele falou: como é, Jesus? Assim, você está falando comigo? Mas é, quando desceu, Jesus disse: eu sou o pão do céu que desceu. Se você comer do meu pão, se você comer de mim, a vida inteira, se você se alimentar desse pão aqui, você nunca mais vai ter fome. Porque o exército dele pode dar fome, você vai querer de novo. Por isso que Deus mandava todo dia: mas o pão que sou eu, se você se alimentar de mim, você nunca mais vai ter fome. Aí você começa a descer a ripa, desceu a ripa, a ponto de que a Bíblia diz que todos que estavam na multidão se voltaram contra Jesus e foram embora. Foram embora. Aí olha o que a Bíblia diz no versículo 66. Versículo 66 de João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 66. Vai cantar essa música mesmo, que está no mistério. É ligadinho, aleluia. João 6, 66, meu filho. Isso. Daquela hora em diante, olha o que diz a Bíblia. Muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir Jesus. Versículo 67. O que você acha que Jesus fez? Jesus subiu na pedra, sobrou 12. Jesus olhou para os 12 e disse: vocês também não querem parar? Deixa aí parar, deixa a palavra lá. Aí, você imagina que se eu fosse Jesus, eu pregasse uma mensagem dura aqui agora, eu dissesse para você assim: quer ir embora? Vai embora. Pode ir. Não gostou? Pode ir. Não precisa ficar aqui. Pode ir. Mas alguém que estava ali naquele meio, tinha visão de Deus. Alguém ali no meio tinha uma visão restaurada. Alguém enxergava Jesus diferente. Na mesma hora, Pedro entrou no meio dos 12 e saiu lá. Ele devolveu e disse: versículo 68. Disse: Senhor, para onde iremos nós? Só com 10 palavras de mim. A visão está em você, Jesus. A palavra de Deus está certo. Só para onde nós iremos? Só tu tens o alimento. Para onde nós iremos? Só tu é o caminho. Só tu é a verdade. Só você é a visão que eu preciso para dar certo.